trabalhando no gol 1, no, no, no, no 5 do 10 para feedback aqui também. Tô no 155 do 10 autorizado, sem flex. Você manda ali o feedback na Protac, gol 1. Bom, Rio, Whisky, Gillette, Whisky. Whisky, Gillette, Whisky, não escuta. Whisky, Gillette, Whisky, solicita autorização de retoque do pátio 3 para o pátio 1, posição 1-0. Zona, chama o centro em 1251, antena 1-3325. 251-3325, obrigado, Guadir. Bom dia. Para o táxi, chegou 5-3 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna a campo. Ciente, táxi via pátio 1 no Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajustou no 012, gol no 155. Bravo, Índia, reportará pronto, ponto de espera, 1202, gol no 1. Uísque Juliette, uísque na escuta. Prossiga a torre na escuta. Mantenha a posição na entrada do pátio 1. Positivo, torre, considere. Uísque Juliette, uísque autorizada a entrada no pátio 1, no portão 10. Uísque Juliette, uísque, ciente, grato. Voo 1155, né? 1155, a linha da coluna 0, vento no 20 graus, ano 0 nós. Salvador, TAM 3601, no Paracota, Congonhas, formação Eco. No 155, decolar 253, controle 1998, bom voo. 1998, obrigado, bom dia. TAM 3601, São Paulo, aprovado nível 360, rota via Pesulo 16, após conforme rota do plano de voo, decola da pista 10, perfil de saída da EO LED, após direto bridge, transponder 5072, controle 1998. 360 para Congonhas via Pesulo 16, decola 10, está na EO transição LEDA, boa bridge. Transponda 5072, frequência de decolagem 1198, para 3601. Para 3601, após a Pesulo 16, conforme rota do plano de voo. Gente, tá 3601. Tá 3601, no cotejamento correto, chame pronto. Gente. Salvador, eu vou 1271 na 612, assim, de informação Eco, 390 para Recife. 1271 no Recife, aprovado nível 390, via Peruísque 58. Decola da Pistona 0, perfil de saída Puca, transição Caju com curva à esquerda. Transponder 5057, controle 1 no 98. Autorizado 390 para Recife, via Peruísque 58, decola da 10, saída Puca, transição Caju, curva à esquerda, 5057, transponder 198. Gono 271, no cotejamento correto, chame pronto. Camarão, Gono 271. Informando o teste do reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 1-0. Graças, bom dia. Gente, bom dia, eu fiz Juliette Luiz. Pushback acionamento, tá 3601 na posição 10, não 9. Tá livre, chame para o táxi, são 3601. Pois não, 3601. 155, passar 160, chama centro, 1251, na alterna 3325. E aí, 251, 3325, bom, 1-1-5-5. Paxão 3601, 135, 4 horas e 20, Galeão. Gente, então 3601, táxi via Pati 1 no Índia, reporte pronto no ponto de espera, o ajuste no 012. Táxi autorizado via Pati, Índia, ponto de espera. A gente reportará, estado no 012, tá? 3601. Salvador, é o Bono 271, está na posição, na minha dúzia, está pronto para o posicionamento. Bono 271, coordene com a equipe de solo que após a passagem do Airbus da Tanta Livre, chame para o táxi. Após a passagem do Airbus, está livre, chamará para o táxi o Bono 271. Tá 3061, ponto de espera. Pronto. Tan 3601, a linha e da Colapis, Zono 0, vento Zono 0, 0 graus, 139. A linha da Colapis, 3601. Salvador, no Bono 271, bloco para o táxi, com 93330, Salvador. Bono 271, no táxi via Pátio 1, no Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 012. Pátio 1, no Índia, voltará pronto, no 271 da Lua. Bono 271, próximo ponto espera no 0. Bono 271, ali mantém no 0. Ali mantém no 0. Tan 3601, decolar 207, controle 1998, bom voo. 1998, bom trabalho. Bom dia, o TAN 3601 no transfere com 1500 pés cruzados. 601 no sul e mantém 3620 na saída da El Vigilante. 360, saída da El, TAN 3601. 0, vento 090 graus, 149. Tudo decolagem no 0, vamos ver se aqui. Bono 271, decolar 209, controle 1998, bom voo. 798, obrigado, bom dia. Controle Salvador, gol 1271, decola, sai da Puca, Caju. Dois, sete, uno, bom dia, sub, mantenha 390, vigilância. Sub no 390, vigilância, gol 1271. Suba restrito ao nível 350. Restrito ao 350, gol 271.